Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 76º episódio. O Cruzeiro do Sul. Para, mas de um futebol já passamos, agora vamos regressar aqui ao Vítor e ao programa que ele criou e contar-nos aí um bocadinho da história de como é que a rádio, não é, se tornou uma paixão da tua vida nos últimos quantos anos? Dos últimos 36 anos, talvez. É. Ou seja, eu comecei a fazer rádio quando deixei de jogar futebol. Tive que deixar, conforme vou dizer, que tive uma lesão muito grave, e então disse, o que é que eu vou fazer agora? Também tinhas um emprego na Câmara. Já estava. Mas isso não chegava, pois, tinhas que te ocupar com mais tinha, coisas. Exatamente. E isto também já é coisa que vem de família. A minha falecida irmã era locutora em Angola. O meu irmão, que está em França, também fazia rádio em França. E eu tomei-lhe o gosto. E aí foi. E depois de ter deixado de jogar a bola, entretanto, naquela altura a rádio estava muito bem composta. Era o Fontão, era eram os primórdios. Bolinhas, os primórdios. Não sei se vocês se lembram onde é que foi o primeiro estúdio. Eu lembro deles, não. Não. Na Avenida. O primeiro estúdio, não. Foi da Avenida. O primeiro estúdio foi no loteamento Rebordão. Mas era rádio pirata ou já era rádio oficial? Já, não, ainda era pirata. Ainda era pirata. E eu dava-me muito bem com o dito Bolinhas. Quem não sabe quem é o Bolinhas é o Luís Gomes. Luís Gomes Fernandes. Luís Gomes Fernandes. E eu disse, Bolinhas, não há hipótese de eu fazer aí um programa que era, aqui na que rádio. Era o PD do Domingos Bar. Porque quando nós ganhávamos e era no Domingos Bar, festa. Para mim era sempre aquele copinho de... Mais uma vez, lá tínhamos nós uns problemas. Balão de whisky. Ah, é o Zé. James Martin. Para mim, ele chegava. Já que insiste, tem de... E era o Bolinha, se escondia tudo do mestre Manuel, quando íamos para lá. E eu falei com ele, olha, vai lá que a gente vai ver o que é que se pode fazer. E eu comecei, pronto, fui lá... Acertámos agulhas e comecei a fazer um programa tipo Oceano Pacífico, digamos. Sim. Assim, que era música mais calma, pronto, baladas. E comecei, até que eu depois comecei a magicar. É, mas não, era em direto ou era gravado? Direto mesmo. E eu então falei com o Zequim, com o Fontão, olha, já que aqui não há nada disso, eu queria fazer um programa diferente, queria fazer um programa de música africana. Tinha alguns vinis, o meu irmão mandava algumas coisas e tal, pronto. Então, e como é que queres fazer? Ah, assim. Tudo bem. E aí começou o Cruzeiro do Sul. E depois temos que arranjar um indicativo para o programa. Sim. Lá me juntei com o Zeca Fontão, que também é artista, disse, olha, Zeca, eu quero isto assim, vamos fazer isto assim. E depois, em conjunto, fizemos o texto e fizemos a montagem para o... Porque quem ouvir o indicativo, aquilo não é só uma música. Há ali três músicas misturadas. Nos anos 80, nos nossos estudos, era qualquer coisa... Era não obra. É como hoje, que é tudo digital e tudo. Tudo digital, assim. Você chega ali e há programas que eu tenho em casa e fazem isso tudo. Mas lá eu e o Zeca juntámos, lá fizemos o teste, olha, o Zeca, eu queria assim, assim. E ele pegou e tal, olha, e se aqui fizéssemos isso? Tudo bem. Ainda tens esse primeiro indicativo? Tenho. Ou pronto, é aquele que passa sempre na rádio. Ainda é o mesmo? É o mesmo. Mantiveste o mesmo? Nunca? Nunca. Portanto, é um indicativo com 30 anos. Com baixo de 30 anos. Então, fizemos um... E puseram-te um horário ou puseram-te lá para o fim da noite? Não, e eu sempre quis ao fim da noite. Sempre quis ao fim da noite, que é, pronto, que é mais calmo. E até porque os horários naquela altura também estavam tanto quanto... Concorridos. Concorridos, mas eu preferia a noite. E então era... Primeiro era das 10 às 11, mas depois lá conseguia mais uma hora, comecei a fazer das 10 à meia-noite. E... Em que dia da semana? Naquela altura foi ao sábado, Salvador foi ao sábado. Mas, entretanto, aquilo já passou para a sexta, houve uma altura que fizeram ao domingo, pronto, lá para acerto de grelhas, já esteve a sexta-feira, inclusivamente a uma quarta-feira, que eu não, confesso que eu não gostei nada, mas pronto, lá ia fazer, e nos últimos anos tem sido a sexta-feira. Aqueles programas do fim de semana que era... que eram os PDs, que era o tipo PD. O que é um PD? Um PD é um punho discos. É um punho discos. Mas não, mas... Não, discos. Mas... Não, punho discos. Ok. PD é aquilo que vulgarmente, se não estou em erro, se chama mesa de mistura. Aquilo que vulgarmente se chama mesa de mistura é que chama PD, mas pronto. Mas não vamos para a França. Não vamos para a França. E foi feito o genérico com sons de mar, sons de chuva, sons de trovoada e com um som que também pouca gente, acho eu que aqui pouca gente conhece, dos Ocibiza. Discos perdidos, aqueles que Dom Sebastião perdeu numa manhã de nevoeiro em Alcácer Quibir. Discos perdidos, aqueles que os 40 ladrões roubaram ao Alibaba. Discos perdidos, aqueles que nunca mais voltaste a escutar depois da tua primeira lobotomia. Fui buscar, não sei se vocês já alguma vez ouviram ou não, mas há lá uma parte em que pronto, aquilo começa com chuva, trovada, e depois entra a Siriza. Uma música deles que se chama Quilele. Então, eu grito Quilele, Quilele. Então, é aquilo. Acho que vimos ouvir o Quilele todo. Eu acho que sim. Ah, e um genérico também. E claro. Exato. Já temos aqui a história de um genérico. Claro. Um genérico com 30 anos. Está lá, dizer, está 30. Lá. Together! Kilele, kilele, kilele. awo awo kilele kilele kilele awo awo kilele kilele kilele awo awo kilele awo awo kilele awo awo kilele awo awo kilele awo awo kilele e mama mama kilele mama mama kilele e papa papa kilele papa papa kilele. Quer dizer, estamos a falar anos 80, né? Final dos anos 80, uma altura que para se conhecer música é. Já se ouvia muita rádio. É, ouvia-se muita rádio, ou seja, a rádio tinha um papel de divulgação musical muito importante, mas também tinha que se alimentar de conhecimento, não é? De discos, não é? Uma coisa é uma rádio nacional que tem acesso a. Como é que tu aqui conseguiste criar um programa todas as semanas? Comprando discos, quer dizer, havia internet para sacar. Exato, não, mas como disse, tinha um irmão. Mas isso chegava? Mandava-me cassetes e eu, quando ia daqui para lá, gravava cassetes, porque naquela altura ou era cassete ou era vinil. Okay. Eu tinha vinil, o meu irmão também tinha vinil e foi-se. Mas depois é assim, uma coisa é, hoje em dia está tudo globalizado. Final dos anos 80, o teu irmão vive em França, tu vives no Fundão. Como é que nessa altura se consegue conhecer a música que se sabe fazer em Angola, em Moçambique ou em África? Hoje é fácil, não é? Hoje é Mas fácil. Mas na altura não era. Só conseguiam conhecer aqueles que já estavam a fazer carreiras na Europa. Não, confesso que eu gosto muito pouco de passar a dita. Kizomba, sim. Que foi o boom. Ainda bem, obrigado, Vitor, obrigado. Foi o boom no final dos anos. Foi o maior fenómeno de internacionalização da música africana. Mas isso não quer dizer que seja bom. Pois, para mim não é. Para mim não é. É como o fado. Há fado bom e há fado mau, há kizomba boa e há kizomba má. Mas antes da kizomba, o que é que se ouvia, o que é que tu punhas para ouvir cá na rádio? Essencialmente, música tradicional angolana e depois do resto do Congo. Por exemplo, falando no caso de Angola, a música, digamos que é um ícone de Angola é o semba e pouca gente. Essas coisas não é o semba. O semba é um género musical muito, que é muito ritmado, e depois também tem os ditos que hoje temos que nos globalizar e os ditos riffs. O samba tem muitos solos. E que instrumentos é que são? É que se usam? Guitarra. Percussão é muito usada. Percussão e pronto, e as vozes. E o samba é, digamos que o que eu, para mim e para os ditos historiadores, aqueles que fizeram o estudo, que fazem e continuam a fazer o estudo da música angolana, o semba é mesmo o expoente máximo da música angolana. Posso dar exemplo de sembistas. Sim. Olha, precisamente escolhe lá aí. Para ilustrar. Carlos Buriti. mais novo, Eduardo Paim, que foi, digamos que o precursor da Kizomba. Este é que foi o precursor da... Tu vieste de Angola? Da Kizomba. Tu não vieste de Angola? Vi. Ah, por certo. Então, ajuda-me. Então, isso é um, não, porque isso é um bom exercício. Estamos aqui gerações diferentes de temos aqui músicos e divulgadores musicais. Que é, vou fazer aqui um teste rápido para começar para o jogo. Diz-me o nome e depois vou escrever num papelinho o nome que eles vai dizer. Três músicos africanos de países de expressão portuguesa que tu te lembres. Três. Eu pensava que era difícil. Vês? Não, olha, só me lembro daquele. É pá, porque nunca fui muito ligado à música africana. Só ao Bob Dylan. Não, também não é não, bem assim. Uma coisa, eu não sei. Assim. Mas esse era o meu ponto. Mas vai, ainda te vou dar aqui 10 segundos. Não, mas pode. Olha, havia aquele. O Du. Que eu vi quando era garoto. Que era do Ouro Negro. O do Ouro Negro. Que era o. Tem uma música que é a Maria Rita, que... Exato, Maria Rita, exatamente, Maria Rita. Pensei que eu chamei a minha filha Maria Rita. Exatamente. Mas o Duarte Negro é um duo africano que se afirmou... A Évora. A Évora. Só falta um. Mas é que não é fácil. E o Bonga. O grande Bonga. Mas é isso que eu quero dizer. Estes são os nomes... Temos a acrescentar, se calhar, o Dani Silva, que já não é bem, é um cabo-verdiano, já não é... Cabo-verdiano. Mas para a generalidade, não vou aqui ao musicólogo Miguel Newton, que vai acrescentar alguma coisa, mas para a generalidade das pessoas, a música africana de expressão portuguesa, não é? Pois tens os tubarões e tens mais coisas de Cabo Verde. E, muito bom. Mas não tem, nós não temos um grande conhecimento da música que se faz... em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique... Mas também há uma coisa que é... O género de música. Se calhar mais comercial que há agora dessas coisas do Kizomba, que os canais passam muito da televisão. Claro, e às claro, vezes é normal traz um bar e Kizomba aí. Mas tu nem sabes se são da Angola, são bomba de gasolina. Nem sabes se são de Angola, são de cá, são da Amadora. Exato, o pessoal passa aí nas festas. Kizomba aí. Kizomba e Escuduro. Este problema não é assim que se põe. Mas há aqui uma coisa diferente. Eu não sou obrigado a gostar de música que se faz em África. Eu não estou a dizer que és obrigado a gostar. Também não és obrigado a gostar de música que se faz no Tibete. Claro. A questão é. Não é música em Portugal. O grau de desconhecimento do grande público, ou mesmo público como músicos. Porque há duas coisas diferentes. A música que se fazia em África e que ainda se faz em África é uma coisa. E outra coisa é a música europeia influenciada pela música africana. Porque hoje esses fenómenos que vocês estão a falar, das quizomba, dos produtos, já é um produto de síntese cultural que é feito nas grandes cidades. Nesse aspecto, vou dar um exemplo. Os últimos álbuns do Paul Simon, lembras do Paul Simon que ele foi... Na África do Sul. Da África do Sul. Desde que existe rock and roll. Não foi ao... Vai, exato. Influencia. Claro. Exatamente. O blues de onde é que vem? É verdade. Da África. Exato. Eu há pouco falei no Semba. O Semba vai dar origem ao quê? Do outro lado do Atlântico. Okay. A samba. No caso concreto de Angola, é o Semba, bolero africano. Não vamos confundir com o bolero da América Latina. O merengue, falando africanamente, é merengue, não é merengue como muita gente diz. A gente chama é merengue. O que eu acho extraordinário isso é que a música é a maior viagem cultural da história da humanidade. Sempre que pessoas se movem de um sítio para o outro, levam a música com eles e têm lá a música dos outros. Sim. E aquilo depois juntos crias outra coisa. Sim, e portanto é... Até porque há muita coisa que acaba por passar para o original e não é. Claro. Está a se mudar, Alguém se lembra de cruzar, sei lá, o heavy metal com o Simba? Exato. Existe. Por exemplo, existe... Se calhar há. Existe metal africano? Existe, então. Existe também. E punk nas grandes cidades, claro. Por exemplo, há grupos na África do Sul. África do Sul, muito mais. São rockistas na Nigéria, no Ghana. Desde que apareceu o punk, que é punk. Pois toda a África, a gente fala da África como se fosse apenas um país, não é? Como se não houvesse música espanhola e música portuguesa, ou música... Só para desconhecimento. Então, porque, por exemplo, há um país que produz um género de música africana que eu acho que tem uma sonoridade totalmente... Porque é a Etiópia, aquela onda dos etíopes que fazem as grandes bandas, aquelas bandas do... Aquilo tem uma sonoridade própria que não tem a ver com a... Tens a Nigéria também, que tem o Highlife e o Afrobeat. Exato, Highlife que é a Nigéria, Ghana. O reggae viajou de onde, não é? Pronto, o reggae não estou assim tão bem certo. O reggae tem uma relação com a Etiópia. O estilo tem... É mais ideológico. É do lá que, daquele. Por causa que o chamava. A eleição lá. Exato. Era um gajo lento a tocar. Não, o reggae veio. Era um gajo lento a tocar na guitarra. Então tinha um rei. Do Lobit e do Ska, antes dos anos 60, que vinha também do Calypso, também com influências do soul americano, criou-se ali uma coisa um bocado diferente. Este mesmo, nada como ter um musicólogo. É. Mas a África não é só Angola. Por exemplo, os dois Congos têm um género de música que também foi, digamos, vastamente conhecido na Europa, em França, nos anos 80. Que é, por exemplo, aqui pouco ou nenhum. Conhecimento se tem, que aquilo é um ritmo infernal. E tu tens vindo a explorar isso no teu programa ao longo destes anos todos? Ao longo destes anos todos? Eu tenho desde Marrocos, desde Marrocos até até a Namíbia. Até a cidade do Cabo. Namíbia, não. África do Sul, depois ainda há. Namíbia. E eu exploro tudo. Música de Marrocos, tem música da Argélia, também tenho da Costa do Marfim, Como é que vais acompanhando? Uma coisa é a nova música que se faz nesses países, isso consegues seguir, hoje em dia é mais fácil, não é? Pois, mas confesso que eu também sou um tanto quanto conservador, né? E há aqueles ritmos que eu gosto... que julgo que sejam mais convidativos para quem está a ouvir, claro. Do que, pronto, há ritmos... Tens essa preocupação com os ouvidos. Exatamente. Que é uma boa, uma pergunta importante. 30 anos, é assim, tu conheces, tens ouvintes fiéis há muitos anos, pessoas que conheces, não fazes ideia de quem são as pessoas que estão a ouvir, nunca te preocupaste com isso? Neste momento já não faço ideia quem é que me ouve e se me ouve. Mas eu tive alturas que ouvintes ligavam, música boa, mas de qualquer forma há 100 pessoas que se cruzam comigo na rua e ainda vão perguntar, então ainda fazes, olha, nunca, ontem... Nunca te ligaram a dizer para me dizeres broxo. Ontem eu vi... Não, isso nunca. Isso nunca. Ontem eu vi que o som estava bom. Ainda bem que gostaste. Mas pronto, mas aquilo também é uma... É conforme tu disseste, é uma camada muito seletiva de ouvintes. São aqueles que sabem que aquela hora há aquele programa e estão lá para. Até porque agora estão lá para ouvir. Qual é o teu horário agora? É 22h24. De que dia? Sexta-feira. Ah, é um bom dia. A sexta-feira. Pronto. E também confesso, aqui para nós espero bem que os nossos diretores, depois vão e sobre isso, mas confesso que nos últimos tempos, por motivos pessoais, não tenho lá ido muitas vezes, mas quando vou, nota-se que o Vitor está lá, porque o som é totalmente diverso e diferente. O Vitor, qual Vitor? O Vitor Silva, não sabes quem é? Não sabes quem é? República do Congo, República de, Democrática então, do Congo, tem músicos. Então propõe aí um ou dois, um do Congo para a gente ouvir, assim, um músico da República do Congo. Que é talvez o maior guitarrista africano. Posso estar enganado, às vezes também sou palermo e digo coisas que às vezes depois posso me arrepender no dia seguinte. Quem deu cabo destes músicos todos? Porque quis fazer deles os parvalhões com o Hermano José, com os pulos todos no coisa, tipo o bong e coisa, fazer deles parvinhos. O Hermano José fez muito destes músicos os parvinhos. As teorias do Jerónimo. Agora o Hermano José, porque os convidava lá para o programa de hoje. Não, porque o Hermano José é um parvo. O Hermano José é um parvo. Quer ganhar audiências à custa dos pategos. E o Patego vê aquela merda e com o Hermano José com as piadas dele. Epa, eu tinha um conceito enorme para o Hermano José. O Hermano José era um gajo fantástico, mas tu trouxe o Patego, o broche. Corta. Essa do corte é como aquela anedota. Sabes que Moisés, quando estava a dar os mandamentos, sabes porque é que o 7 tem um traço no 7? Porquê? Do céu? Talvez. Mandamento número 1, não. Cobiçar a mulher. Não sei quantos. Número 7, não cobiçar a mulher lei. Corta, mas corta. Número 7 ficou com risco. Ficou cortado, é? Ficou com risco. Eu estou a inventar, pois estou. Não, estou. Olha, pergunta lá ao Saúl, ou ao Kim Barreiros, e esses restos, cada um ia tocar, porque. São os maiores, que nem sabem tocar, nem por cima, são gajos que andam a tocar e enganar o povo que leva... Olha, o Saúl foi tocar ao povo, que foi, eu achei uma combinação espetacular. E fez Saúl muito, povo, exatamente, fez muito bem, fez muito bem. Saúl do povo. Fez muito bem. Olha, no outro dia veio aqui um grupo a tocar, que nem ele sabia cantar e estava normal, depois estava... Vamos lá perguntar ao nosso musicólogo... Extremista radical, o que é que tem para nos surpreender com a África? Nada de muito radical, eu escolhi, para já não sei se consigo sequer dizer corretamente. Aliás, da banda. Esta conversa aqui é para cortar. E o N, uma banda ali a seguir a Marrocos, Tunísia, Argélia, Mauritânia. Para ali a frente do Polisário e do deserto. Sahara Ocidental. Sahara Ocidental. Mais do outro lado. Tiniri sastana kham Diktifuot mi diwan Le tasnit le da shakwa Inayan warani sinjayi Tissana tabar سكوز تران دغش النوان تنيري إساس تنقم يكتفو تمي ديوان لتاسني تلاد الشكوى هنا ينورني سنجي السنة تبار سكوز تران دغش النوان دكم تنيري ساستانا بام تكتي فوت مي ديوة لتازل بلاد الشكوى علينا ينور دي سندي بسانا يا طابا كوزة طران دوشي ناوان Escolha é para este senhor da Etiópia que tu depois vais procurar, que é o Mulatu Astatke. Tem aqui que uma coisa chamada. Que eu não conheço. Este vocês já viram que coisa preparada. É, muito esperto. Agora escolhe tu. Isto, à baladiça. Isto é música dos anos 70 de Angola. Isto é, isto é o dito merengue. Merengue? Merengue. Lita Ruja. Moramenga, Ameli Maie. O Paolo Musala. Da fábrica, da discoteca na Covilhã. Tu também frequentavas a fábrica? Não. Eu fui passar. Deixa-me lá entrar. Eu fui passar hora e meia de música africana na fábrica. Fui o primeiro. Depois é que começaram por aí a jubilar. Eu fui o pioneiro. Eu fiz um. Já percebi porque é que lá te deixaram entrar, porque foste por música. Olha, foi o nosso amigo Canavilhas. Canavilhas, sim, Canavilhas. Na altura também estava na rádio e que me fez o convite. E eu fui lá, e eu fui à fábrica passar uma hora e meia de música africana. Por isso, quando vejo essas discotecas que andam por aí, que agora passam só kizombas, não sabem nada. Kizomba, o que é isso? Mas uma coisa é passar, ir a uma discoteca passar música, outra coisa é escolher, assim, imagina. Vai haver, por exemplo, nunca foste àquele festival de sinos de músicas do mundo? Não, nunca fui. Tem sempre uma programação com música africana. Pois, eu sei que eu vejo as. Fazer uma mostra do que é que da música que se faz em Angola, no Congo. Fica aí a ideia, não deve ser assim uma coisa impossível de. Não, mas. Olha, mas vocês podiam Fratela Sónica em setembro e ajudar aqui a fazer. Eu fiz aqui há uns 10 anos, talvez. Num bar fiz uma comida típica de Angola. Que é o quê? Que é aquilo que. A moamba. Sim, quase toda a gente conhece, mas Angola tem uma variedade diversidade de pratos muito grande. Mas aquele que é mais conhecido e que é mais apetitoso, as pessoas agora já começaram a aprender a gostar, é. Moama. E como disse, aí uns 10, 15 anos fiz num bar e teve uma boa adesão. Não morreu ninguém, pois. Não morreu ninguém. Olá. Quando é que fazes. Satisfeito. Quando é que o programa faz? Quantos anos é que vai fazer este ano? Ora, há de fazer 35. Tens uma data para comemorar isso ou ainda não pensaste? Isto lá para outubro, então, outubro, novembro. Este ano vamos juntar a festa das conversas da Avaladícia, que faz dois, e os 300 dos teus. Tu fazes moamba, o Jerónimo toca viola e eu e o Miguel bebemos copos. E come. Trocamos. Combinado. Uma festa conjunta. Olha, então, Vitor, pronto. Foi um prazer, obrigado por teres. Vindo aqui aos nossos. Fala sobre um tema, vamos falar um tema. Vamos falar mal de alguém. Queres falar mal de alguém? Vamos falar mal de alguém. Isso é que vai ser aproveitar a audiência. Vamos falar primeiro os cigarros, vamos ver o copo. Vamos falar mal de alguém. Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo. De dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.